Quanto ao parque infantil que citou, designado Parque da Formiga, duas situações. Primeira, acabámos esta semana, assinámos o auto de consignação da residência para estudantes da Escola Superior de Tecnologia e Gestão. Portanto, a obra vai começar. Vamos ter uma nova residência para acolher estudantes em Oliveira do Hospital, o que aumenta a atratividade e a centralidade da escola. Também temos candidatado um projeto para as novas instalações da ESTDO. Essas instalações da ESTDO estão alinhadas com aquilo que são os princípios do IPC, uma escola no centro da cidade, e estão alinhadas com os princípios da CCDE, ou seja, requalificação, remodelação de edifícios, refuncionalização de edifícios. Neste caso, candidatámos à antiga escola primária, eu digo antiga porque ela não é assim tão antiga, mas hoje temos um novo campus educativo. Vamos aproveitar a antiga escola primária para refuncionalizarmos para as novas instalações da ESTDO. Foi feita uma candidatura pelo Instituto Politécnico de Coimbra, um aviso de concurso para as instituições de ensino superior, e esse projeto foi aqui apresentado publicamente pelo IPC nos espaços do município de Oliveira do Hospital. O IPC é o dono de obra, é quem titula a candidatura junto da CCDF, está em apreciação, e isso implica, portanto, uma intervenção naquele espaço. Estamos atentos e quando preparámos esta mesma candidatura tivemos o cuidado de arranjar alternativas para os espaços de recreio e lazer, e especialmente para os espaços de recreio e lazer, aqui especificamente os parques infantis. E para isso, atempadamente, quer com a junta de freguesia, quer com os serviços, temos um caminho que vai levar à requalificação do conjunto de equipamentos de recreio e lazer, neste caso parques infantis, e também à criação de soluções alternativas próximas das zonas habitacionais, mais amplas, portanto, com mais condições, precisamente para salvaguardar que não se perca nenhum espaço de recreio e lazer, nenhum espaço que permita a qualidade de vida às famílias e às crianças da cidade de Oliveira do Hospital. Aliás, o processo de investimentos na requalificação e valorização de parques infantis é uma opção assumida do Executivo. Portanto, estamos neste momento em preparação uma alternativa para aquilo que possa vir a afetar o designado parque da Formiga.